Atraquei em Cascais. O tempo não fazia jus ao ambiente, nem de perto. Lá fora chovia a potes e ouvia-se o vento através das janelas. O inverno está ainda para vir, mas já faz as chuvas. Hemingway. O antigo bar aterrou há cerca de uma dezena de anos na Marina de Cascais e por lá ficou. O primeiro proprietário fechou as portas após algum tempo e o espaço só voltou a ter clientes em 2002. Já o nome, esse ficou em honra do escritor e do mar que ali em frente repousa. Hoje, as duas portas em vidro abrem-se para mostrar um restaurante inovador, mas de estilo antiquado. Hoje, Hemingway estaria orgulhoso por poder comer uma refeição quente neste que é um dos melhores restaurantes da linha. Mas os tempos mudaram e com eles mudaram também as vontades. O Hemingway é agora um dos 34 estabelecimentos a receber entre 3 e 13 de novembro a primeira edição do Restaurant Week em Cascais. Quer isso dizer que 20 euros apenas bastaram-me para provar as delícias do chefe Igor Martinho. E ainda bem. Trabalhar no Hemingway significa ter um espírito muito jovem, aberto, descontraído também, mas muito profissional. Acima de tudo, todos os meus colaboradores que trabalham comigo na cozinha têm que ter esse espírito inovador, criativo, um espírito jovem, descontraído, mas muito profissional também. E foi esse profissionalismo, esse empenho que valeu a Igor o prémio de chefe cozinheiro em 2009. Tinha apenas 24 anos, na altura. Mas qual é realmente a receita? Em que é que o Hemingway se distingue? Será só na comida? A calorosa recepção de uma sala recheada de tons de vermelho e branco falam por si só. Mas há mais. Para trabalhar no Hemingway, as pessoas têm que sentir orgulho mesmo em trabalhar aqui. E só assim entram na família e pertencem à nossa família. É orgulho, é prazer em dar a um mar de pessoas um porto de abrigo. Um sítio seguro onde parar um pouco depois de um agitado dia de trabalho. E foi aí que o Hemingway surgiu no topo da vaga. A organização do Restaurant Week não deixou assim escapar a oportunidade de incluir nos seus estabelecimentos este local à beira-mar plantado. E o chefe Igor Martinho aproveitou também a ocasião para traçar um menu cheio de qualidade e unicamente dedicado a estes 10 dias do Restaurant Week. A ideia passa por trazer gente e por fazer passar a palavra, mas sempre, sempre, com um sorriso no rosto. Não queremos, com o Restaurant Week, de forma alguma, ganharmos dinheiro. Queremos promover o nosso restaurante, queremos mostrar às pessoas que podem vir uma vez, duas vezes por mês, às vezes que der jeito, não é? Também em termos de orçamento, podem vir ao nosso restaurante e gostar de bons pratos. Mas lá está, no Hemingway não se vive só de bons pratos, os atuais proprietários do estabelecimento que o digam. Telma aproveitou para ficar em casa a tratar das contas, mas Pedro Vaz Moura lá chegou, debaixo de uma enxurrada, para mostrar um lado mais humano da restauração em Portugal. Um lado mais humano de um restaurante gerido por duas simples pessoas. Porque é que o Hemingway figura então nestes 34 estabelecimentos de Cascais? Essencialmente porque sempre participámos em várias ações de cariz social, sempre. Todos os natais fazemos um jantar de Natal em que oferecemos prendas, presentes uns aos outros. E os presentes acabam por ser presentes para alguma associação que nós escolhemos aqui no nosso concelho. E a primeira, algo que nos ressalvou logo foi haver uma... Exatamente, a doação de um euro, embora seja pouco significativo, mas se tivermos muita gente, acaba por ser muito. E se todos tiverem muita gente, e se tudo for um sucesso e todos os restaurantes forem bons, acaba por ser bastante dinheiro que acaba por surgir do nada. E de um nada se vai construindo um pequeno grande todo. Cada refeição pedida custa 20 euros, mas os restaurantes envolvidos aceitaram doar 1 euro para o movimento Mulheres de Vermelho e a associação Crescer Ser. É a primeira vez que Cascais vê algo assim acontecer nas suas ruas, nos seus restaurantes. É uma maneira de os mais abastados ajudarem, digamos, os mais necessitados. E tão bem que sabe. Não é só participar por estar, é participar por ser bom. Faltava então provar. Com uma desejosa grafada ataquei o prato e, numa ânsia de tudo devorar, perdi até a noção ao tempo. Primeiro, veio o típico croquete de bacalhau, acompanhado de um cremoso de arroz, de tomate e coentros. O arroz esse vinha meio úmido, vermelho como as paredes, crocante. Conquistou-me ao primeiro bago, mas não me chegou. De seguida, abarcou na mesa um bife Wellington salteado de legumes e mesclum de batata. A carne era tenra e desfazia-se na boca, qual dia de verão, que demasiado cedo me escapa por entre os dedos. A acabar. Um tártaro de frutas congelado de tangerina que me trouxe à lembrança as tardes em que a avó Guilhermina me fazia uma limonada bem fresquinha e cheia de açúcar. mas houve quem optasse por outros pratos, outras experiências gastronómicas. Levantei-me, saí do restaurante e, sempre com o mar como pano de fundo, aproveitei ainda para falar com dois jovens que se tinham sentado à minha frente. Também eles aproveitaram o Restaurant Week para enganar os tempos de crise. Mas o que é que ficou para nós? Sobremesa, por acaso. A conjugação do bolo de chocolate com o gelado de morango, por acaso, e os molhos estavam bons. E tu gostaste do jantar? Gostei bastante. O bife Wellington estava muito bom, com a mistura dos sabores. Tal como eu, o tempo também tinha posto um sorriso na cara. Já não estava tanto frio. O oceano, onde lava ali ao fundo, debaixo de um mar de luzes, e eu parti agora em busca de outros prazeres e de outros sabores. Pode ser que na próxima Restaurant Week volte a Cascais. Só a maré o dirá.